Antena News. Informação. De segunda a sexta-feira, às 11h40. Com Carlos Bonaparte. Faça uma viagem romântica na Antena Web. Às segundas-feiras, pelas 20h30, Ricardo Teodoro deixa-lhe romantismo no ar. Romantismo no ar. Às segundas, pelas 20h30, na Antena Web. Bom dia, este é a Antena News. Morreu Osama Bin Laden. A notícia está a ser avançada pelos jornais norte-americanos e já foi confirmada pelo governo dos Estados Unidos. Há um helicóptero a sobrevoar Abbott Abad, a baixa altitude. Coisa rara. Foram as palavras de Sabid Attar, consultor paquistanês de informática, no seu perfil do Twitter. Helicópteros sobrevoavam a baixa altitude, esta cidade com cerca de 80 mil pessoas no Paquistão. Segundo a Administração da Defesa norte-americana, Bin Laden terá sido morto com um tiro, bem como um mensageiro, uma mulher e um irmão. A mulher foi usada como escudo humano. O tiro terá atingido Osama Bin Laden mortalmente na cabeça. Continuam a chegar fiéis à Basílica de São Pedro para visitar a urna de João Paulo II, beatificado ontem. A urna encontra-se no altar principal da Basílica. Morreu o filho mais novo de Gaddafi e um neto este sábado. O ataque com dois mísseis destruiu por completo o local onde se encontravam Gaddafi, uma mulher e o filho mais novo, bem como um neto. O filho e o neto perderam a vida, mas Gaddafi e a mulher saíram ilesos. O ataque foi feito contra o complexo residencial de Muammar Gaddafi. Já imaginou um beijo apaixonado? Um beijo muito apaixonado. À distância? É que um laboratório japonês está a desenvolver. O primeiro protótipo já está pronto para sair para o mercado. Uma espécie de máscara é colocada na boca de uma pessoa. Um software grava movimentos da língua e dos lábios e depois a outra pessoa só terá de colocar a sua máscara e já está. Faltam ainda alguns detalhes, como a respiração, para que o beijo fique o mais possível parecido com a realidade. Mas há mais. Este laboratório já está a pensar no potencial de merchandising que esta engenhoca terá. Já imaginou, por exemplo, receber um beijo via software do seu ou da sua ídolo? Ranking ATP não condena portugueses. Frederico Gil caiu uma posição e é agora número 63 do ranking ATP, enquanto que Pedro Sousa é agora 453º, depois de ter estado no número 485 do ranking ATP. A sua presença no Estoril Open valeu-lhe subir 32 lugares. O destaque vai para Juan Martínez del Potro, que venceu a 22ª edição do Estoril Open e sobe assim 14 lugares, do 46º para o 32º deste ranking ATP. Verdasco, o derrotado na final, caiu 2 posições para o 17º lugar. Nos 10 primeiros, tudo se mantém com apenas uma troca. Gael Monfils é agora 10º lugar por troca com Garmagro, que é agora 9º. Portimonense de regresso à 2ª Liga. Depois de uma subida importante para o escalão máximo do futebol nacional, o Portimonense regressa agora à 2ª Divisão, a designada Liga Orangina. Neste sábado, o Portimonense perdeu frente ao Sporting Clube de Portugal por 2-1, ficando a 6 pontos do Vitória de Setúbal, que também perdeu por 4-0 com o Futebol Clube do Porto. Mas, mesmo que a 2 jornadas do fim, os portimonenses igualassem os sardinos em pontos, estes ganhavam no confronto direto. Quem também parece regressar muitos anos depois à 2ª Liga é a Associação Naval 1º de Maio. Subiu pela primeira vez em 2005-2006 e manteve-se em estando aliás em alguns momentos a lutar por um lugar europeu. embora tenha sempre acabado abaixo do décimo lugar. Está em 15º, a 5 pontos da vitória de Setúbal. Nos lugares cimeiros, nunca se viu nada assim. O Porto tem 26 vitórias e 2 empates em 8 jogos, em 28 jogos, aliás. Tem, portanto, 80 pontos. Mais 21 que o Benfica, que tem 59, que voltou a empatar, desta vez, com o Olhanense, a uma bola. A edição de hoje do Antena News termina por aqui, mas regressa amanhã às 11h40. Quanto à informação desportiva, está de regresso às 8 da noite, é mais um Desporto Antena.